juntos construir e conservar. Cultive o amor pela sua cidade. Não destrua. Campanha Prefeitura Municipal. Apoio Rádio Cultura Cacequiense. Rádio Cultura Cacequiense, prefixo 1470, CYK 219, em breve operando em frequência modulada, trabalhando há mais de meio século por uma cidade melhor. Legal, legal, maravilha, obrigado pela audiência, obrigado a todos os amigos e amigas que estão na sintonia da nossa programação, Dia do Tintureiro, hoje 20 de agosto, aliás, hoje é 20 de agosto, é o aniversário da Rádio Cultura, e hoje 13 de agosto é Dia do Tintureiro. É, não vamos confundir aí não, viu? 9h53, para você que tá ligado aí na nossa programação da Rádio Cultura Cacequiense, muito obrigado a todos os amigos e amigas que estão na sintonia da Cultura Cacequiense, a todos vocês que estão na sintonia. Olha aí, a dona Ana Merenoc também tá nos ouvindo, ela quer ouvir o José Augusto cantar pra gente aqui, né? O que vale ter, o que vale a pena ter na vida. Isso aí, então a gente vai tocar pra ela aí daqui um pouquinho mais. A gente vai trazendo mais música pra você. Muito obrigado pela audiência, todos vocês, amigos, que estão na sintonia certa da nossa programação. Nada mas importa agora, você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo, eu não me acostumo sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser, mas nada me interessa. Mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama, pensa que você já me esqueceu. Ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? seu próximo rancho vai custar mais barato se você for ao supermercado Stangerlin. Tudo em gêneros alimentícios com completo açougue e padaria. Ao fazer as suas compras no supermercado Stangerlin, você vai encontrar tudo o que procura em um só supermercado. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Preço sem concorrência e atendimento personalizado é no supermercado Stangerlin. Na rua José do Patrocínio, 438 Vila Cândido, aqui na nossa cidade. Fones 3254-2254 ou WhatsApp 992030979. Ô, Joana, tu que tá sempre lá no Sicredi, me diz pra que serve esse tal de Pix. É um jeito novo de transferir, pagar e receber, Osvaldo. Tá, mas eu tenho que abrir uma conta pra isso? Não, Osvaldo. Pega teu celular, te cadastra ali no aplicativo do Sicredi e pronto. Mas o que eu ganho com isso? Com esse Pix a gente pode fazer transferência em 10 segundos, 24 horas por dia. E o dinheiro cai na hora. Ah, entendi. Então vou cadastrar aqui meu Pix no Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pensou em calçados? Lembrou Magazine Medianeira. Pensou em confecções? Lembrou Magazine Medianeira. Pensou em brinquedos, tecidos, cama, mesa, banho e artigos esportivos? Lembrou Magazine Medianeira. Lembrou porque você quer só o melhor para você e sua família. Faça suas compras no Magazine Medianeira. Telefone 3254-1226. Dar as mãos e juntos construir e conservar. Cultive o amor pela sua cidade. Não destrua. Campanha Prefeitura Municipal. Apoio Rádio Cultura Cacequense. Cultura Cacequense, prefixo 1470, ZYK219, em breve operando em frequência modulada, trabalhando há mais de meio século por uma cidade melhor. Rede Super, sempre pertinho de você, com as melhores ofertas, qualidade, variedade, preço baixo, como você gosta. Rede Super, a rede da sacola amarela, sempre pertinho de você.